Comodoro, 3566, boa tarde. Sim, 3566, boa tarde, a senhora tem explicação. Trip 5626, contato radar, 65 milhas nordeste de Salvador, mantém o nível 140, está autorizado a chegada a ponto. Voe na proa de ponto, ajuste o altímetro 10 no 6, chama no ideal destino. Autoriza o 60 para ficar por dentro da chamada, senhor? Autorizado. Luciane, M3 no 5, ingresso na Juliette, portão 06. Confirmando 06, Cine 63. Parceiro 2262, após a passagem da aeronave da Avianca à sua frente, autorizado ingresso no pátio principal, táxi via Indy Alpha, no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 10 no 6, parceiro 2262. Com 10 no 6, após o Avianca, pátio Indy, ponto de espera da 10 a 1895, parceiro 2262. 3805, boa tarde. Decolagem autorizada, dá 10, vento 190 graus, 109. Decolagem autorizada, dá 10, 3205. Pushback 9037. Vá. Quase. Controle, é o 3526, boa tarde. 3526, controle. Então, você precisa desviar à esquerda, senhor, para evitar a formação? Autorizado, mas confirme qual a próxima das milhas. O ideal seria 248, mais ou menos 5 milhas. Sim, está autorizado. Tá. Azul 416 está autorizado, afinal, para ser uma MLS construída, separa 2 no pés, altímetro 06, a resposta está autorizada. Tá, 2000, trabalhar com a sua, eu sou já no mesmo, tá pronto. Sinal 1141, desça para 4 mil pés, altímetro 1096. 4 mil, é 1141. 2018, reautorizado nível 050. 050, gol 2018. Gol 1164, da presença foi direto em TAP. Desça para o nível 060. A gente foi em TAP, ele vai descer para o 060, o 164. Setor. Setor. 2262, da Passaredo, alinhar e manter no 0. Linha e manter no 0, Passaredo 2262. Copernic 126, decimal 0. Afirma. Trovou. O vento é 180 graus, 109. Prato. DWT livre pushback, fremente, chame táxi. Chama táxi. 0 na saída da Eltransão, moto. 340 na da Elmonte, 3205. Te informo que está tendo uma despigmentação da tinta no través aí do 0809 em diante. Estamos entrando em contato com a Infraero, se o mesmo já disponibiliza o pushback de vocês. Aguarde um instante e já vamos resolver essa questão, ok? 9037. Tá. 141, reduz a velocidade, 2209. 129, 164, acho. 164, agradecendo. Controle 3205, seria possível voar direto ao módulo devido a informações sobre a posição Leda? Autorizado 3000, aguarda autorização para voar direto ao módulo para o 3205. Aguardando autorização para voar ao módulo 3205. Gol 2018, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para 015, limite radial 290T, Salvador. 0-5-290, limitado gol 2018. Oxa, não é mesmo, 41, vetoração para sequenciamento, curva direita para o 225, limite o localizador. Desça para 3.10, altímetro 1-0-6. 3.225, limite ao lock. 8-0-1-4. Ah, Iberostar, setor norte. Triplo Papá Romeu Lima, vai prosseguir para a Iberostar, é isso? Positivo. Passaredo 2262, decolado ao 58, controle 1208. 208. O triplo Papá Romeu Lima, aguarde transferência. Passarei 2262, Árvore Elefa, passa meio 200. Passarei 2262, contato radar na decolagem, suco para o nível 180 na saída, Árvore Elefa. Árvore Elefa, 180. 9, táxi autorizado para o pátio 5, frequência livre, estacionar. Triplo Papa Romeu Lima, controle agora, 1208. Positivo, 208, controle. Triplo Papá Romeu Lima, controle Salvador. Triplo Papá decolou. Então, 510 AGL com 02 Japão. Atenção, tem condições iguais, aponto segurando a CTE. Positivo. Oxenai 641, desça para 2000 pés, altímetro 1016, está autorizada a final do procedimento LSX2. Reação à navegação por abdômen, reporte estabilizado. 2016. Passa estabilizado, mando dona, Xané 6141. 4037 para o táxi, sobe 150, tem 4 horas de 11, alterna contínua. 9037, prossegue táxi, sobe através do gate 06, 9037. Táxi, sobe através do 06, 9037. Táxi 3283 com 182 a bordo, 3 horas e 20, alterna, Ribeirão Preto. Está autorizado o táxi via Índia Alfa, no ponto esperado ao 10, torre 1895, QNH 10 no 06, boa viagem. Índia Alfa, ponte espera, pode ser 1895, a torre. 9037, prossegue com táxi via Índia Alfa. O ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 10, nomeia, boa viagem. Tripe 5626. É o número 5 na aproximação, mantenha o prodo bom. Confirme? Número 5 na aproximação, mantenha o prodo bom. Ok, é, possibilidade de ter a redução então, vou a velocidade mais reduzida, que tem uma formação aqui na proa de ponta. Autorizado. Sou estabilizando a LS, 416. Azul 416, completa a final do procedimento LS. No 08, após a aeronave da Gol liberar a retaguarda, está livre, puxa, poste pro táxi. Gente, após a aeronave da Gol, autorizado, puxa, chama táxi, valeu 3-0. Observador, Azul 416, estabilizado na LS, visual. Azul 416, boa tarde, ajuste 1-0-6. Livre pouso na 1-0, vento 1-6-0 graus, 099. Livre pouso na sessão 04, como é? O TAN 3283 está pronto no pushback, no ponto de espera da 1-0, boa tarde. Boa tarde, TAN 3283, mantém o ponto de espera. Duas aeronaves na final ILS, já sequenciadas, Aguarde um instante para o ingresso. Guarda. Passa ali 2262, confirme qual seria a prova ideal para voar direto com o pista, está presente? Aguarde. Localizador, o V1-41 da Oxana. Oxana, V1-41, não completa a final, chama agora a torre 118, decimal 9. Isso, 895, obrigado, amigo. Boa tarde. Pro ideal pro passageiro 2262 seria 073. Autorizado direto conquisto passageiro 22, já foi copiada a proa 273. Ah, isso, então era 254 agora o passageiro 2262. Autorizado. Solo Salvador, trip 5486, está cortado para o estacionamento. Líder pós-táxi, 5486. Líder contrato. Pessoal, obrigado. Quatro no meio. Trip 5626 para a descida. Trip 5626 desça para 4 rapéis, altimetro no zero no meio. 4000 no zero no meio, no fim. Qual seria a velocidade ideal, senhor? Agora, velocidade é critério, 5626. Certo. Zero, torre 1895, QNH 10 no meia, boa viagem, 9130. Gente, ajustado 10 no meia, Índia, alto, ponto espera da 10, chama a torre 1895 para o campo, 9130. Obrigado, boa tarde. Controle Bono 64, confirma que autorizado a completar o LFX-ray. Estou autorizado a final do procedimento LFX-ray, chama 0, desça para 2.10, altímetro no 0 no meia, vai seguir tráfego na aproximação agora a 9 milhas, põe em 3.700. Gente, né, 2.000, completo X-ray, seguindo tráfego, o gol 1.164. Oxenem 1141, pista livre, autorizado pouso na 10, o vento 170 graus 099. Livre pouso, Oxenem 1141. Gol 2018, completa final, chama agora a torre 118, decimal 95. 1895, gol 2018, boa. Decimal 95. Decimal 9? 95. Direto. Utilizar o táxi na medida do possível após o pouso do Oxené. Temos um Boeing da Gol a 7 milhas da cabeceira 10. De preferência já pode ir iniciando o táxi com cautela até a cabeceira 10. Está iniciando, tá? 3, 2, 3. Ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 10 no meia, boa viagem. Ei, livre táxi, próximo ponto de espera 3, 18, 95. Obrigado, tchau, até já. Gente, gol 208. Poxa, né, meu 141 no solo ao 06, direita 1219, solo. Agilize a liberação da pista, por gentileza. Já tá liberando, senhor. 219, rapaz. É 141. Gente, obrigado, boa tarde. Tarde. quanto é Juliette, 4-1, né? 4-1, 1-6. Mantenha a posição da Juliette e aguarde para ingresso. Mantenha a posição, 4-1, 1-6. Salvador, Chanel 6141. 6141, prossegue Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportagem da Juliette, 6141. 4-1-1-6, ingresso na Juliette para o portão 8. Já Juliette, portão 8, 4-1-6. Zona Sway, gol 1164. Gol 1164, completa o final, chama 18, decimal 9. 1895, obrigado, 1164. Um pouco. 209. Oi, Salvador, boa tarde, gol 1164. Gol 1164, boa tarde. Aguarde autorização de pouso, ajuste no 0-6. 0-6, 1-4. Botan 3-2-3, decolada 08, chame o controle, 1-2-0-8, boa viagem. 08, obrigado, boa. Sem condições, White, 500 pés, o Papa Romeu, o hotel X-Way, altímetro em Salvador, 1-0, 1-6. Confirmando o destino de Moura, São Paulo ou Cairo-Lorenzo? Cairo-Lorenzo, ali é dentro de Moura aqui, ó, a fazenda Caieira. Ah, estão prestando um passeio pra lá pra conhecer, então ficar atento a isso. Controle, até 3-2-6. Obrigado, hein. Controle Salvador, até 3-2-8-3, decolado, passando agora 1.800. Tá, 3-2-3, contato radar na decolagem, falando em 360 na saída Arbo Elefa. Nível de voo 360, Arbo Elefa, tá 3-2-3. Controle, o trip 5626 autoriza a Duna, senhor? Trip 5626, vai estar presente direto Duna, autorizado a final do procedimento ILSX-0, desça para 2 no pé e reporta estabilizado. Palmará, graças. 0 graus, 08 no ar, livre, pouso 9-0. Ele pousa no 0, 1-9-4. Controle, está 3-2-3. Está 3-2-3, controle. Pode completar a curva na flor de Elefa? Autorizado, direto lá, botão 3-2-3. 3-2-3, obrigado. Azul 4462, controle de Salvador, acendo identificação, desceu para o nível 050 na chegada mar. Ajuste altímetro no 0 momento. Salve Salvador, o Chanel 1141 antes da Juliette. 1141 mantém a posição antes da Juliette. Ah, vai manter. Nosso gate é o 3, né? Estimativo. A gente vai tentar coordenar com a empresa e se a programa um outro gate aí. Se aqui vocês também, se a gente tem um ponto de vista. Tente, mantenha a posição em aguarde. Juliette aguardando, gol 2-0-9. Tente, 2-0-9, mantenha a posição em aguarde. Gol 1164 no solo, ao zona 2, direita 1219, o solo. Direita 19, obrigado. Boa tarde, gol 1164, viu? 1164, prossegue Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa chamando Juliette, 1164. Livre decolagem da 1-0, vento 1-70 graus 099. Livre decolagem, 1-0, gol 9037. Azul 9-1-3-0, alinha e manter a 1-0, após o gol. Alinha e manter a 1-0, azul 9-1-3-0. Trip 5486 na sequência do ponto de espera. Gente, o Trip 5486, mantenha o ponto de espera. Vai bater. Aí, ó, Trip 5626. Trip 5626, aguarde pista livre. O ajuste no 0 no 6. Radar no estado 1-0, 1-6. Mato para pouso, o Papa Romeu até o hotel que tem. 037 decolado 1-3, chame o controle 208. 208 vai chamar agora no 037. 6315, informação FedEx para Guarulhos. 6315, Guarulhos, prepare da Eulia da Maltiva, aguarde cópia. Suas coisas. 380 da Eulia Maltiva, Maltiva, o voo 9037. Apresenta autorizado direto, Leda. Direto? Leda. Leda, voo 9037. Aparelho 2262. Chama agora o centro Recife 128.8, alterne 126.0. 288.260. Passaria do 2260. O 9130, decolagem da 10 autorizada. O vento 180 graus 099. Decolagem da 10 está autorizada, azul 9130. Você fala da 10, curva direita, da Euleta Motiva Libre 308, controle 5574, transponde. Meia 315, estamos no portão. Chamei pro estacionamento. Tá maluco aí. O número 64, ingresso na Juliette, portão 10, segue o follow me da Infraero no através 2. É, ingresso na Juliette, portão 2, e vai seguir o follow me que tá no aguardando ali no 8, o número 64. Trip 5626, livre pouso, 1-0, vento é 180 graus, 099. 5626, livre pouso. Sim, livre pouso, Trip 5626, vento 180 graus, 099. Cliente. O azul 9130 do decolado ao Zuno 5, chame o controle, 1208. Controle 1208, obrigado, bom trabalho, azul 9130. Viagem. Após o pouso do sítio, 5486 da Trip, pode adiantar, mas sempre pode sair da colagem de adiantar. Afirmo, após a passagem do tráfego da companhia, o Trip 5486, autorizado a alinhar e manter 1-0. Na Bael Mótimo, podemos, curvando à direita, voar direto para Dael ou Leda? O azul 9130, autorizado direto da EL. Autorizado, tá presente da EL, azul 49130, obrigado. T5626 no solo ao Zuno 6, libera a direita, 1219 o solo. Direita 219. Trip 5486, o vento é 1-70 graus, 1-09, livre decolagem, da 1-0. Liga pela 5486. 36, prossiga. O 5626 livrou na sua escuta, senhor. Prossegue Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, obrigado. Decolando aos 18, controle 1208. 208, obrigado, até já. É? Controle da equipe 5486, muito boa tarde. Equipe 5486, boa tarde. Contato radar na decolagem, tudo para o nível 200 na saída Momo Transição, Vatato sem restrição vertical. Ok, Momo Vatato, equipe 5486. Uma possibilidade de voarmos direto ao Elefos ou Vatato? Após 2 no pé, só autorizado. Após 2 no pé, autorizado. Obrigado. Controle o gol 9037, solicita desvio, magnética 230. Quantas milhas? 40 milhas. Ou approach, ótima. Autorizado o desvio, o gol 9037. Chama agora o centro Recife, 125.1, alterne 133.25. Quem solicita o mesmo, voa direto moto. 35-1251-13325. Correto. Obrigado. Controle Salvador, azul 9130. Cruzando 140, solicita desvio direita na proa 230. Autorizado desvio, azul 9130, por quantas milhas? A princípio, 25 milhas. Muito autorizado. Ok, obrigado. Manda direita para 230 por 25. Bem que Sierra, prossiga. Bem que Sierra, poderia informar o horário da LBT? Azul 9130, conforme instruções do Centro Recife, sua restrita ao nível de voo 300. E chama agora o mesmo em 125.1, alterne 133.25, roteiro. Centro Recife, 125.1, 133.25, restrição nível 300, azul 9130. Correto, bom dia. Obrigado, bom trabalho. Azul 4462, está autorizada a falta preferimento LS XP, chama 0, deixa para 2 João Pés, altímetro no 0 no meio, reporte está pesado. S2 em pés, 1-0 no meia, reportará estabilizado S2 da 1-0, azul 4-4-6. O trip 5486 está efetuando o desvio à esquerda da rota aqui, mais 15 milhas. Entra o trip 5486. Serra, plano para 1750, poderia confirmar o local de sobrevoo? Pode estar de cópia. Quebec Serra, Pacairu Lourenço, tá pronto, cópia? Quebec Serra, Salvador, Cairu, Rio Pés, Decol da Almocente, curva à direita, corredor Axé restrito, 1208 controle, acione 0123. Se possível, direto na sala, a gente agradece. Autorizado direto na sala, o 3486. Autorizado, 5486. 04 a bordo, para acionamento de táxi, chame a torre em 1295, Kilo Quebec Serra. E Renovember Alpha, poderia confirmar o local de sobrevoo? Sente, Salvador, Salvador, com TGL Serra, Novembro Mike Eco, decola da 17, primeira curva à esquerda, corredor forte, restrito 20 milhas, 1208, controle, acione 0171. Pesado, chame para o táxi. 02 a bordo, sente, 1208, controle, 1895 para acionamento de táxi em Renova Emberal. Centro 1015, chame o IDAL DC. Confirmando o PLB. Novembro Alfa, acione e reposte para o táxi. Quebec Serra, livre táxi, chame na Papá para ingressar na 17. Estabilizada no localizador azul 4469. Completação na torre 1185. Chama a torre 1895 azul 4462. Alex Serra, livre o táxi pela 17. Chame alinhado e pronto para decolagem. Torre Salvador Azul 4462, final de 7 milhas na ILS. Azul 4462, o ajuste agora é 10 no 5. Ah, livre o pouso na 10. Vento 170 graus, 089. Autorizado pouso, pista no 0 azul 4462. Gente, na aerostar guarde pra cópia, Whisky Golf Kilo. Firme distância de Salvador, o Whisky Golf Kilo, destino? Qual distância? Golf Kilo, Salvador para Serra November Mike Charlie, pronto? Para Serra November Mike Charlie, 065 nível, decola da 17, curva direita, restrito 1000 pés inicialmente do corredor Axé até a liberação do controle. 1208, controle, acione 55 no meio, no transponder. Cruzamento correto, confio em PLB. 03 a bordo, acionamento de táxi, torre 1895. 1185, controle Salvador. Aciona identificação, desça para o nível 050 na chegada. Bom, ajuste altímetro no 015. Esco Delta, ajuste altímetro agora em Salvador, 1015. Boa tarde, está livre o acionamento, chame para o táxi. Aguarde só um instante para decolagem devido a um Embraer da Azul na curta final da 10. Esse que Golf Kilo recebe a torre? Tá livre o táxi, até a táxi aí papá e mantém a posição na papá, Whisky Golf Kilo. Kilo Quebec Serra, após a aeronave da Azul, já cruzou o eixo da 17, tá livre a decolagem da 17, o vento é 180 graus, 08 nós. Fique atento à esteira de turbulência. Perfeitamente, é a porta iniciando a decolagem. Azul 4462, no solo aos 31, libera a direita, 1219, solo. Libera a direita, solo 219, azul 4462. Chiquelo Quebec Serra. Solo Salvador, azul 4462, livrou. 4462, Alfa. Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, 4, 4, 6, 2. De novembro, Alfa, alinhar e manter a 17, reposte pronto para decolagem. Delta passando por favor. Ok, o Mike Echo Delta, preferência, faça uma curva à esquerda, virar para o cruzamento da sinal da 1-0. Temos um Islander que acabou de decolar aqui da 1-7 e vai para o corredor Axé a 1000 pés. Mantenha 500 pés e já faça uma curva à esquerda para o cruzamento da sinal da 1-0. Curva na esquerda, o Mecânico Delta, mantendo 500 pés para o tráfego corredor. Fora 12-8 da 1-0, Mecânico Delta. Afirmativo. Pelo Quebec Serra. Decolado aos 3-3, mantenha o eixo de decolagem até atingir 1000 pés, devido a um Sikorsky, um helicóptero aí da Omni, mantendo 500 pés. Ao atingir 1000 pés, intercepte o corredor Axé e aguarde transferência. 7000 pés, eu vou até. Agora tá visual com mesmo, viu? Que o cara quer. Ok, então curve à direita, mantendo sua separação com o tráfego e aguarde transferência de comunicações. 7. O Índio 9 Ribeirão Alfa está pronto para a decolagem? Positivo. Autorizado, a decolagem da 1-7. O vento é 1-7, 0 grau, 089. Direcionar a resposta do táxi, 595. Paulo Salvador, boa tarde, Oceaner 6142, portão 3, informação Quebec, para autorização Recife. 6142, Salvador Recife, 350, nível autorizado, via UP Whisky 58. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208, controle, acione 5005, outro espaço. Afirmativo, 350, Recife autorizado, na UP Whisky 58, decolando da 10 com curva à esquerda, após na Puca, Caju. 1208, 5005, transponder, hoje né, 6142. Reposta de estacionamento, 6142. Voltarei, grato. Tipo o pés para Serra Lobel de Ari Lima. Até quando são exais, eu não repete, corredor Axel, clima sem Salvador, agora 1-0-5, reposta passando fora da barra. É passando fora. Recado de ser 1-7, reporte pronto para decolagem. Índia November Alpha, decolado aos 3-5, em condições de curvar à esquerda e cruzar o campo. Positivo, ele está na curva esquerda para cruzar o campo. Afirmativo, após iniciar a curva à esquerda, prossiga para a praia de Buraquinhos e em Buraquinhos chame o controle em 1208. Após cruzar o campo pro, de Buraquinho, eu mesmo chamar o controle 1208. Mike Eco Delta em 1 minuto será autorizado a final da 1-7. Aguarde para virar base. É, pode apertar 360 pela esquerda, senão para aguardar? Afirmativo. Livre o 360. E após completar o 360, está autorizada a base, aguardando apenas a autorização da final da 1-7. A gente após o 360 vai prosseguir com a base pela direita, aguardando a autorização, mas é o Whisky Golf Kilo, livre decolagem da 1-7, o vento, 1-7-0 graus, 089. Mike Eco Delta autorizado a final da 1-7, aguarde a autorização de pouso. Gente, autorizado a final da 1-7, aguardando a autorização de pouso, Mike Eco Delta. 5-9-5, está autorizado o táxi, você pode ir no hotel para cruzamento da 1-0-2-8. Olha, 1-2-0-8. Cruzador do corredor forte, 1-2-6, chamar a controle agora, 1-2-0-2-8. Papa Romeu, Índia November Alpha, controle Salvador. Mantém condições vazias 1000 pés no corredor forte, altímetro 1015. Mostrará condições visuais, corredor forte, 1000 pés, Índia November Alpha. Controle, Papa Negro, aguarde. Papa Tango, Kilo, Quebec Serra, faça o cheque do seu transponder, stand by, normal evento, não recebo informação do mesmo. Vou receber agora, Bruno. Aguarde. Papa Tango, Whisky, Golf, Kilo, mantenha condições wise, no meu pé no corredor axé. Ajuste a altimetria no 015, reporte fora da barra. Gravar. Rumo 966, controle Salvador, sem identificação, deixa para o nível 050 na chegada à mar e ajuste o altímetro no 015. Via Delta, Alfa, chame antes da Juliette para ingresso no pátio principal. Bora! Gol 1885, 065 para o 050. Gol 1885, autorizada para o procedimento LS Exceptional no 0, deixa para 2 e 1 bem, altimetro no 0, no 5, reporte estabilizado. 2000, procedimento estabilizado no 885. Controle, o TAN 3154. TAN 3154, controle Salvador. A identificação desce até o nível 180 na chegada mais. Ajuste de altímetro 10 no 5. 1-8-0. Xanã 326, controle Salvador. Aciona identificação, desça para o nível 060 na chegada Mari. Ajuste o altímetro no 015. Gol 1097, controle Salvador, sem identificação, deixa para o nível 080 na chegada bom, ajuste de altímetro no 015. Peradão no 0, chame torre 1895, QNH no 0, no 5. Pera 59 no 5, copiou? Estacionamento no gate 5 ou 63, 15. 6305, após a passagem do Tucano, sua retaguarda, tá livre de puxa após táxi. Afirmativo, pausa, colega, e se eu puxo 6315? 291, não confia? Afirma. Autorizado direto, Serra Novembro, Mike Charlie, ainda mantendo no meu pé. Ela. Vivo. Série 5915, boa tarde, alinhar e autorizado, alinhar e decolada 10, o vento é 170 graus, 09 norte. 3154, reduza a velocidade, 2209. O 3154? Afirma, 2209. A mínima aqui é 240. É, Sim, reduza só até 240 mais o campo 315. Passa número 3 na próxima. Passivo, até 240 é possível. Confirma? Até 240 é possível. Sim. Gol 1097, reduz a velocidade 230 mais, se tiver acontecido. Obrigado, 260 mais, é o número 4 na próxima. 4 na aproximação, gol 1097. 139 a bordo, com 5 horas e 30 alternas da Leão. Segue táxi, Ringe Alfa, no bonde esperado no 0, torre 1-1895, QNH 1-0 no 5, boa viagem. Ringe Alfa, 1895, daqui a pouco estamos de volta. Está passando Duna, será o número 1. 966, obrigado. Autorizaria a sua de Duna da presente? Autorizado, desça para 2 no pé, direto Duna, autorizada para o nosso procedimento LS-X-0, reporte está apresado, gol no 966. Para Duna 2015, 966 da Duna. Está batendo 1000 pés. Papa Tango, Kilo, tráfego superado, está autorizado a ascensão ao nível 065, quando possível, estimado para pouso. Chamando pouso, Serra 90, lá em Carmen, 1900. Copiado 1900, Papa Tango, Golf Kilo. 2154, reduzindo agora, 220. Certo. Três, dois, meia, autorizado, descida para 3, no pé, altímetro no 0, 1, 5. 3.000 no 0, 1, 5. 1, 2, 0, decimal 8, 6, 0, 5, 9, 1, 5. 3, 1, 4. Boa tarde, Oxaner, 63, 1, 5, se aproximando, quando espera, pronto. Boa tarde, o 6315 da Oxaner, mantenha o ponto de espera, deve dar um bang da gol na final, da 0. Opa, vamos manter, obrigado. Gol 1885, uma mira para o marcador externo, completa a final, agora 2, 1-1-8, 1-9-5, com todos. 2-9-5, boa tarde, 2-8-5. Controle do salador, CCL 5-9-5, cruzado 2-3. Era 5915, contato radar na decolagem, tudo para o nível 210 na saída Puca, transição Caju. Saída Puca, transição Caju, para o nível 210, força aérea 5915. 2209, suficiente. O vento é 1 no 70 graus, 109, o ajuste é 1 no 0 no 5. Autorizado na 1 no 0, 1 no 0 no 5, ou no 885. Confere 5-9 no 5, faça cheque, seu transponder, stand by, normal, aí dentro, não recebo informação no modo já. Será 5-9 no 5, identificado. Oxené 6142, pushback acionamento no 03. Bote táxi, está livre, meu 142. Agora sim, recebo informação do modo Charno, passando ao nível 045. Xané 6315, alinhar e manter. 1-0. Alinha uma cena 10, 6315. Voo 097, preparação para sequenciamento, curva à direita, proa 2, 30, limite, Vanessa Proa, proa 20. Direita 230, limite, 20 milhas, Vanessa Proa, voo 097. Correto. No 885, no solo 48, direita 129, o solo, boa tarde. Direita 89, boa tarde. 885. Chamamento 326, está autorizado a final do procedimento elétrico, flexão no 0, desça para 210, altímetro no 095. Aí você detrás na aproximação 9 milhas, banco 7377, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, tem o mesmo no ciclo aqui, 63. Salvador, boa tarde, voo 985, liberando a Golf para instruções. Aqui é Alfa, reporte Anjo da Juliette, o 985. Alfa, Anjo da Juliette, 985. Estacionado, o POB ficou de 158, 3 horas de autonomia, alternativa Natal. Táxi via Indy Alfa no ponto de Esperadão no 0, Torre 1895, Quenegão no 095. De Alfa no 095, 1895, ponto de Esperadão 63, 142. Ponto estabilizado na 3154. Ok, diretora para 3.000 pés, 3154. 1097, desça para 4.000 pés, completa redução 2009. 4.000 pés, reduzindo a 209, gol 1097. O Xané 6315, decolado ao 50, chame o controle em 120, decimal 8, boa viagem. 208, daqui a pouco estamos de volta. Aí. Salvador, Codial, boa tarde, Ocean, 6315. Ocean, 6315, boa tarde, contato na Danada Colares, grupo para o nível 360 na Feira da El, transição módulo. 360, você autoriza da El Oleira? Autorizado, direto Leia do Ocean, 6315. Leia, obrigado. Moeda Nova Alfa, frequência livre. Estabilizou 966 da Gol. Roma 966, completa a final, torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Quebec. Chanela 314, controle de Salvador, sem identificação, deixa para o nível 050 na chegada Mari. Ajuste o altímetro no 015. 015. Livre o pouso na 10, o vento é 170 graus, 109. Autorizado pouso na 10, gol 9966. 3154, código 109. Então, 3154 está autorizado a final do procedimento elétrico, fecha 10, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. 3154, 2.000 pés, reporte estabilizado.